seja como for, aconteça e acontecer. Seja como for, aconteça e acontecer. Aliados conscientes, compromisso com o povo. Pode crer, pra quem não sabe, a sigla é a CB. Falando só a realidade do dia a dia. Habitante desse bairro de nome Casa Amarela. Consciente como sempre, respeitando a minha gente. Vou demarcando meu espaço, sem embaço com embalo. Sua inveja é que faz o nosso golpe. Na zona norte o clima é quente, a noite é sagaz. Vagabundo, não se esquece que o respeito prevalece. Faço o que faço por amor, não por dinheiro. Hip hop consciente, aliado CP. Não gostei.